coisa é pra se apaixonar de verdade. Puro amor. Quando fecho os olhos, você não vem mais em minha direção. A saudade tá batendo e eu não sei mais o que faço com meu coração. Traz mais cerveja e aumenta esse botão pra eu poder aliviar dessa situação. Nunca demonstrei sentimento, não sou fácil de me entregar, mas com você eu fiz tudo diferente pra você ficar. Mas com você eu fiz tudo diferente pra você ficar.